Dois passageiros, é isso? Golfo Jet Golfo? Único passageiro, Golfo Jet Golfo. Ok, sim, será coordenado. Grato, Golfo. Torre Golf Juliet Golf na base para final da 17. Gente, Golf Juliet Golf, autorizado pouso. Pista 17, vento no 40 graus, 08 nós. Pouso autorizado, Golf Juliet Golf. Taxa 3835 com 126 a bordo, 1263 e 20, Guarulhos. Tá, 3835, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0 via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1 8 95, ajuste no 0 no 7, bom voo. Quando espera 10 e a Índia 1095 a torre 1017, obrigado 3835. Autorização 360, Guarulhos, para Quebec. Uno 1169 autorizado, Serra Bravo, Golfo Romeo, Guarulhos, via Upper Zulu 10 até Taubaté, pode conforme o plano. Nível 360, perfil de saída da El, Leda, Motiva, pisto no 0, curva direita. Transponder 5422, frequência do controle em 1 19.8. 360 Guarulhos aprovado, da Bezulu 10 até Taubaté, pode conforme. Saída da El, Leda Motiva, com primeira curva direita, 5422 e transponder, 198 controle, voo 1169. 1169, repito o nível autorizado, por gentileza. 360. Essa é a posição, só que estiver aqui acionamento. Portará. Bom, Juliette, Golfo controlou? Boa. Estava controlado, está deixando o computador aqui, vou deixar uma porta-pouso. Boa tarde, Torre de Salvador, até 3835, posso estar no zero, pronto? 3835, linda cola, vento 130 graus, 089. Linda cola, 3835. Golf Juliette Golf, qual foi a solicitação? Golf Juliette Golf, está ok, tô ciente, estou no visual já. Boa tarde, eu vou no Minha 20, consciente da Quebec, autorização para Recife na posição 5. Recife repita a mensagem? Voo no 620, autorização recife. Voo no 620, autorizado Recife, aerovia conforme o plano, nível 370. Perfil de saída Fuca, transição Aracaju, visto no zero, curva à esquerda. Transponder 5413, frequência do controle de Salvador em 1.19.8. Recife 370, conforme a rota na Pucaracaju, decola da 1.0, curva esquerda, transponder 5413, controle 19.8. O gol no 620, posição 5. O no 620, ciente, cotejamento correto. Reporte pronto para o pushback e acionamento. Amanhã. Salvador, acionar 6314, ciente da Quebec, autorização petrolina. Oxenair 6314, autorizado Serra Brava, Papa Lima, FIAP Zulu 20, nível 340. Saída Momo, transição Nenim, visto no zero, curva esquerda. Transponder 5404, frequência do controle em 1.19.8. Autorizado Petrolina, Zulu 20, nível 340, saída Momo, transição Nenim, curva esquerda, 5404, transponder, controle 19.8, Oxenair 6314. 6314, repita a frequência do controle. 19.8. Correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. Boa tarde. Salvador, cordial 31140 para a cópia do 360 Galeão. Tan 3145? Isso aí, desculpa. Tan 3145, informação curso Quebec, autorizado para Serra Bravo, Golfo Lima, via rota do plano, Santa Novembro 857, meu de voo 360, Dael, Leda, Iruna, saída. Pode sair conforme a rota do plano, decola, pichona 0, primeira curva direita, aciona 5424, controle 119, decimal 8. 3145, autorizado Galeão, via rota do plano, AP November 857, decola, é o nível 360, decola da 10, com a primeira à direita, da El, Leda e Rumi, 5424, 198. Correta, pode contar 3145. Até já. Gol 1169 na posição 90, puxa o taxi para mesmo. Reporte taxi, gol 1169. Atualizado, reporta taxi, gol 1169. Estacionamento Bono 620 na posição 5. Está totalmente pronto, Bono 620? Firmo. Reporte táxi. Espera táxi. Taxigol, o Nuno 69, temos 189 a bordo. O alternado é Galeão, 4 horas de autonomia. O Nuno 69, táxi autorizado via parte principal, pós-táxi Índia, ponto de espera manter a posição, altímetro 2. E o Nuno 95, ajuste de altímetro 0097. Autorizado, táxi pátio Índia na Índia, chama torre 2895, vou pro Nuno 69. Aguarde, tá 3145, número 2 no setor. 3145, vai. Quatro táxi, chegou no 620, no 86 a bordo, João Pessoa, 3 horas e 15. Vou no 620, número 2 no táxi, vai seguir o tráfego da companhia até o ponto de espera. Lá, torre 1895, ajuste ao time 1097. Seguindo o tráfego da companhia, após segue o mesmo até o ponto de espera 90, 895 no 097, vou no 620, boa tarde. Boa tarde, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, 11 19. Azul 1973, que é informação atualizada, Romeu, guarde cópia. Torre, uma boa, Azul 2789. Azul 2789, boa tarde. Livre pouso, pista no zero, vento 130 graus, com 99. Ciente, livre pouso, pista no 02789. Lima 973, ponto cópia. Obrigado para a Serra Bravo, Quilo Papá, via rota do plano, Pesolo 16, pós BHZ, direto Showmod, Pesolo 30, pós Entite, eu de voo 340. Saída da El, Leda, Motiva. Vista no zero, pós decolagem primeira curva à direita. Aciona 5440, frequência do controle, 119.8. Contas 1973. suave, ali mantém no zero? Ali mantém na 190, gol 11-6. Salvador, boa tarde, gol no 620, ponto 0 no zero. Gol no 620, boa tarde, você pode esperar? Pode ser. Azul 2789, solo 49, direito no 211. Ciente, livrando a direita, solo 211, 2789. Solo, uma boa, azul, 2789, livrou. Alfa, Kilo, Pax 3, posição 4, Romeu, azul, 2789. Afirmativo, via Alfa e Kilo, parte 3, posição é a 4 Lima, 2789. Corrigindo 4 Romeu. 4 Romeu, grato. Qual Salvador, 63, para o Puxa, vai acionamento, 06. Reposta táxi, 63, 14. Ataque, 63, 14. Salvador, 131145 para o táxi, com 163. Guarulhos, 3 horas e 14. Sancho afirmando PAB 153? 163, senhor. 7163, copiado. Táxi autorizado à direita via táxi Índia. Ponto de espera, torre 118395. Ajuste altímetro no 097. E 17, seu ponto de espera da 10-18953154. Mateu, gol no 620. Afirmo, no 620 ali, mantém. Se mantém no 620, no 620. Gol no 69, você falou 51, controle 119 no final 8. 198. Graus, ano 09. Recolagem no 0, no meio da ideia. Já pode quando pronto. Salvador, Cordial, 3145, ponto de espera da 10, pronto. Então, 3145, boa tarde, ali mantém cartão no 0. Boa tarde, ali mantém cartão no 0. 3145. B20, decolou 54, controle 119, decimal 8. 198, obrigado. 145, livre decolagem, destino 0, vento 140 graus, 89. Livre decolagem, então, 31, 400. Muito boa tarde, 4206, final D5, 2,5, abaixou e travou. Azul 4206, continua a aproximação, aguardando o livre. Aguardando o 06. Chama 314 é post-tac. Vamos lá, post-tac. 198, uma boa tarde, hein? Azul 4206, livre pouso, pistão 0, vento 140 graus, com 9 nós. Livre pouso, 10, 4206. Salvador, boa tarde, São 3190, 2 milhas, fim da serra, já avisou a matriz. São 3190, boa tarde, continua a aproximação, guardando o pista no zero livre. Guardando, está livre, São 3190. Solo foi 59, direita 1211. Direita 211, obrigado, boa. Solo, boa tarde, 4206, livrou a sua escuta. Azul 4206, boa tarde, táxi Alfa, porte antes da Juliette. Alfa e da Juliette, 06. 0, vento 150 graus, com 99. E foi 0-0, foi 3-0-0. Autorizado via pátio, Índia, ponto de espera da pista no zero, torre 18 decimal 95, ajuste de altímetro no 0 no 7. 0 no 7, pátio Índia, lá na ponte de espera da torre 295, na 3 no 7. Gol 1869, estabilizado e alerta. Gol 1869, continua a aproximação, guardando a pista livre. Próxima Juliette, o 4206. 4206, ingressa Juliette, portão 03. Juliette, campo 3, 06, boa. Portão 3190, solo 2000, direita, 1211. 1211, boa tarde, outra vez. Portão 3190, boa, táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette para o 05, 3190. Portão 6613, no 4.0, pronto, dá 1-0. 6613, livre posto, afirmativo, livre pouso, pista no zero, vento 1,40 graus, com 9 nós, gol 1,869. Nela. Salvador, Papa Romeu, Golf e Juliette Golf. Papa Romeu, Golf e Juliette Golf, prossiga para o salão. Tá, ciente da informação, Golf no pátio 4, notificado que a Índia é com a Índia. Romeu 22, único a bordo. Pátio 4, único a bordo, guarde cópia, informação curso Romeu. É 314 ali, mantém no zero. É, mantém no zero, né? É 314. Golfo, Juliette Golfo, na escuta? Na escuta, Golfo, Juliette Golfo. 69, salvo foi 04, direito no 211. Direito no 211, gol no 869. Salvador, está o destino, quantas milhas você se afasta e a radial da auto saída? A radial da 330, se afasta apenas 7.5 milhas, mais diretamente. Ok, 7 milhas e meia, confere? Afirma, mas direto com a radial dela seria... Bom, pessoal, seria no, pela proa nordeste, ou corrigindo no noroeste? Afirma, proa noroeste, tem condições de direto do 4-4, sem que eu fique com o 0 mais direto do Golfo. A gente guarda um tinta cópia e coordenação com a torre aqui para decolar direto parte 4 com o Pro Noroeste. Guarde. Não aguardo, Golfo, direto Golfo. Salve Salvador, boa tarde, Golfo 869, livrando a pista. 869, táxi via Alfa, Porsche Santa Juliette, boa tarde. Alfa, Santa Juliette, 869, boa tarde. Tuner 63, 14 decolou 05, controle 119, decimal 8. Salve 8, essa 6, 0, livre pouso, piso 0, vento 13, 0, grau, 9, 9. Livre pouso, Tuner 62, 10, obrigado. Golfo Jet, Golfo pronto. Pronto, Golfo Jet, Golfo. Cuidado, Salvador, para a Serra Índia, Eco Índia. 500 pés, decola da 17, coordenação com a torre do pátio, direto com o Pro Noroeste. Aciona 0145 e frequência do controle 119.8, frequência da torre 118.95. Frequência da torre 1895 para a coordenada pela direta passo 4 para o Anoreste, mantendo 510 até a Serra Índia Cúmbia e controle 1908 mais direcionamento. 119.8, ok, 19.8 é o controle e a frequência, código transponder 0145. 0145 alocado mais direcionamento, o Globo e o Jet Globo. Correto, torre 1895 para acionamento, 1017 no ajuste ao time para o Golfo Juliette e Golfo. 1017 no ajuste, 1895 vai coordenar o Golfo Juliette e Golfo. Salvador, Papa Romeu Golf e Juliette Golf. Romeu Golf e Juliette Golf, boa tarde, prossiga. Romeu 22, que é o meu único, está no passo 4 para acionamento. Autorizado, chama táxi. Acionamento, chama táxi, Golf e Juliette Golf. Chaner 6210, solo 07, direito no 211. Direito, 2-1, obrigado. Tema 210, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, obrigado. Fone soltou, hein, amigo? Tô girando o bicho. Gira o bicho. 4 Golf, 4 4 acionado pronto. Golf Juliette Golf, confirmando decola do pátio. Se autorizado, decola do pátio, controla noroeste, sem interferir com a 17 ou 10, Golf Juliette Golf. Golf Juliette Golf, autorizado, decolagem, vento 130 graus, 189. Pro noroeste. Pro noroeste, autorizado, iniciando, Golf Juliette Golf. Golf Juliette Golf, decolado 113, transfere controle 119.8. 119.8 da presente, agradece toda a colaboração Golf Juliette Golf. Dado, boa tarde. Batango Lima, aqui no Bravo. Gente, recebeu o plano de seu guarda, vou verificar no sistema e já chamo a cópia. Torre Salvador, boa tarde, OTAN 3894, final de 7 milhas. OTAN 3894, boa tarde, autorizado pouso com 10, vento 130 graus, com 8 nós. Tive pouso na 10, OTAN 3894. Salvador, boa tarde, o azul 2591 no centro de reclamação Romeu, 433 Romeu, para a coordenação Vitória. Gente, azul 2591 no informação Romeu, guarde cópia. Guardando cópia, azul 2591. Táxi autorizado à direita, via táxi sua Índia, ponto de espera torre 1, 1, 8, 9, 5, ajuste altímetro 097. Isso, Vera, 295, obrigado, vamos lá. Faz o 6973, alinhe e mantém no lugar. Direito no 211. Direito no 211, 39, 3 vai pra máquina. Comandante 3894, de Barbara. 3294, Alfa, repórter Juliette. Alfa, repórter Juliette, 3894. Azul 2591 no pronto cópia. Tá, fez um pronto cópia, Azul 2591. Cruzado Vitória, via roda do plano, Golf 677, Yield 1160, saída Coral, decola Pichano 0, primeira curva direita, aciona 5455, frequência do controle 119.8. Cruzado Vitória, conforme a roda do plano, Golf 677, aerovia, no nível 1160, saída Coral, decolando 110, curva direita. 4-5-5, transponder, 109-8 é o controle. Airport Taxi, Azul 2591. Camará, Azul 2591, está abrindo para posicionamento. Water Tower, good evening, go 1-1-6-6. 1166, continue approach, expect the runway vacated. In approach, 1166. Corre! Papá Romeu Oscar, Papá Alfa. Papá Romeu Oscar, Papá Alfa, que siga. 30 segundos vertical de Itapuã, solicitando a pista 35 para o pátio 5. Oscar Papa Alfa, mantenha a vertical de Itapuã, aguarda para ingressar sinal 35. Autoriza fazer um parado na cabeceira 35. Ativo, pouso parado na 35, estou autorizado, então prosseguir para o sinal. Reporto quando nela, ajuste no 017, cabeceira 35, parado, Oscar Papa Alfa. Vai só parar. Go 1166, clear to land runway 10, wind 130 degrees, if wind 0 knots. Clear to land 10, go 1166. 1166, have a traffic on your right. Make landing on runway 35, auxiliary runway, no interfere with the helicopter. Okay, I have a traffic sign. Thank you. 1166. Alfa Golf está confirmando, Paragna 35 autorizado. Temos um Boeing da Gol na final da 1-0, fica total mesmo. O visual carnave, eu acho que é para Alfa. Salvador, 6201 da Ocean, boa. Ocean 6201, formação Romeu, pronto, cópia. Pronto. Autorizado, Galeão, Serra Bravo, Golfo Lima, via rota do plano, até November 857, nível de voo 360. Saída Dael, Leda e Rumi. Pistão 90 em uso, pós decolagem primeira curva à direita. Aciona 5464, frequência do controle 119.8. Autorizado, Galeão, via rota November 857, subida Dael, Leda e Rumi, 10 da... Decola da 10, curva direita, 5464 no transponder, 198 é o controle. Correto, apenas confirmando nível 360, ok? 36, obrigado. Reporte pronto. Reporte Ariel. Go 1166, grounded 23, vacate to the right side, call ground 121, this moment.